Amém. Então abra, por favor, o texto sagrado lá em João, capítulo 10, versículo 9 e 11. Eu vou pedir para o pessoal da mídia, em vez de colocar o tempo que me falta, colocar a hora, por favor, só aí, no telão. João, capítulo 10, versículo 9 até o versículo 11, palavra de Jesus. Jesus diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Versículo 10, o mestre diz: o ladrão, não vem senão para roubar e matar, e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vou ler outra vez versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E aí o texto se encerra com uma palavra linda de Jesus. O Senhor diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Palavra de Deus. Que ela encontre um espaço enorme no seu coração. Queridos, eu quero começar a fala dessa manhã trazendo ou compartilhando com vocês algumas perguntas especiais. Por favor, fique atento a elas e responda com sinceridade cada uma das perguntas que você vai ouvir agora. Responda com sinceridade para você mesmo. Primeira pergunta que eu gostaria que você guardasse no seu coração ou respondesse é: você está feliz? Satisfeito com sua existência? Dá uma olhada geral. Você está feliz, satisfeito com o seu modo de vida até agora? Segunda pergunta inquietante: você tem conseguido encontrar a paz interior nesses últimos dias e anos? A sua vida está tudo em paz? E a terceira e última pergunta inicial: seus projetos e sonhos estão sendo realizados? E eles não têm sofrido nenhuma resistência. Você se vê como alguém realizado. Querido, se você respondeu negativamente a essas perguntas, ou parte dessas perguntas, e quer dar uma guinada radical na sua existência, tornando-a mais saborosa, tornando-a melhor, quer atingir seus alvos mais sonhados, eu gostaria que você ficasse atento na história que eu vou contar agora. Deus tem algo muito melhor para você. O evangelista Marcos, o evangelho de Marcos, no capítulo 5, narra a história de uma mulher. A Bíblia descreve, o evangelista Marco descreve esta mulher como uma mulher sofredora, uma mulher que sofria há 12 anos de uma terrível e lamentável enfermidade. Pelo relato sagrado, a gente encontra a seguinte informação: que esta mulher sofria de uma hemorragia que havia roubado tudo que tinha, até o seu direito de adentrar no templo e adorar a Deus. Ela vivia sob um fluxo de sangue intenso. Repito, até o direito de entrar no templo e adorar a Deus, essa enfermidade lhe tirou. Porque naquele tempo, a religião daquela época era cheia de preconceitos. E uma mulher, na condição dela, não era considerada digna para adorar a Deus. Então, até isso ela perdeu. Uma outra coisa ainda sobre essa mulher: ela tinha uma existência pesada, amarrada a uma agonia, como já foi falado, fruto de anos de perdas. Provavelmente essa mulher fora casada, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente ela fora casada. Teve uma família feliz, até que esse período muito cinzento e longo, coberto de dores, já chegou na vida dela e durou 12 anos. Esse período longo de sofrimento, obscuro, de muita dor, lhe roubou tudo que ela possuía, tudo de bom que ela possuía. Eu suponho que até o seu esposo foi embora e a deixou. E quando ela estava, então, no ápice do sofrimento, no fundo do poço, ela toma uma decisão que muda radicalmente a sua existência. O nome dessa mulher não nos é mencionado. Mas o seu estado crítico é descrito de forma vívida pelo evangelista Marcos. O texto diz, ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, tudo isso indo a pior. Tudo estava indo de mal para pior, repito, até que em determinado momento ela resolve bater na porta do céu. A existência dela era pesada por demais, e não aguentando a situação em que se encontrava, ela resolve ir até Jesus. Vou repetir, ela resolve ir até Jesus. E esta decisão muda radicalmente a sua vida e o que ela teria no futuro. Deus restaura a história, Deus restaura a saúde, Deus muda histórias, Deus transforma existências. O versículo 27 diz assim, olha, de Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 27, o texto diz, ouvindo falar de Jesus, essa mulher veio por trás, entre a multidão, tocou na sua veste, porque ela dizia consigo mesma, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E a Bíblia descreve quando aquela mulher sofredora, aquela mulher que tinha uma vida terrível, pesada por demais, toca na orla do vestido de Jesus, a glória de Deus se manifesta na vida dela. Ela estava há 12 anos pedindo que Deus lhe manifestasse a glória, mas agora ela se encontra com Jesus, e quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com Deus. Eu sou visitado pela glória de Deus. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus Filho. Ele é um como Pai e como Espírito Santo, da mesma substância, mesmo poder e mesma glória. E quando eu me encontro com Jesus, eu me encontro com o próprio Todo-Poderoso. E então, quando ela toca em Jesus, eu ouvi um amém especial, o amém da minha esposa. Ela chegou um pouquinho atrás, olhei para o lado. Essa é uma ovelha especial. Esse amém eu conheço. Ela chegou agora, que a nossa filha Priscila está voltando para Blumenau e foi para o aeroporto agora, e ela teve que ficar até o momento com a Priscila. Correu tudo bem? Glória a Deus. A Bíblia descreve, então, quando aquela mulher toca em Jesus, a glória dos céus vem sobre ela. E o versículo 29 diz, e logo se secou a fonte do seu sangue. A hemorragia foi embora e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Eu posso ouvir um amém? Caramba, ela chega pesarosa até Jesus. Parecia que carregava 12 anos uma âncora pesada, sem poder caminhar daqui para colar. Sua existência era triste, carcomida, horrorosa, obscura. E ela então se aproxima de Jesus e 12 anos de sofrimento são encerrados. 12 anos de sofrimento são encerrados, e então, ao se ver curada, Jesus olha para aquela mulher. O texto é maior, mas devido ao tempo eu tenho que cortar. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Depois de 12 anos, aquela mulher soltou um sorriso. Depois de 12 anos de sofrimento, ela sentiu o seu corpo leve e em paz, porque afinal de contas, o peso que estava sobre as suas costas foram tirados por Jesus. Aquilo que ela mais precisava foi dado a ela através de Jesus. E eu quero lhe perguntar, o que você prefere? Ter encerrado o tempo de derrotas, de perguntas não respondidas, continuar sofrendo, ou você quer ter uma vida melhor e prazerosa? Responda, o que você quer? Quer continuar da forma como você está sofrendo e com uma vida pesada, indisposta, acordando todos os dias cheio de perguntas não respondidas? Ou você quer ter um encontro com Jesus e se livrar desse peso e ter paz no seu interior? O que você vai encontrar em Jesus, você não encontra em lugar nenhum. Você sabe disso. Até agora, você tem buscado resposta para suas perguntas mais íntimas. Você tem buscado resposta para a inquietação, para o vazio que você sente na sua alma. Quando todo mundo vai embora da sua casa, depois da festa, você fica sozinho consigo mesmo. Uma coisa estranha. Um sentimento ruim lhe apodera da sua alma e a tristeza toma conta do seu coração. Você sabe disso. Você quer continuar dessa forma ou quer receber a glória de Deus sobre a sua vida? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Assim como a vida desta mulher, da história contada pelo evangelista Marcos, foi radicalmente transformada e mudada para melhor. Hoje, se você abrir o seu coração diante de Deus, nessa hora, você pode experimentar algo muito especial. Você precisa ser tocado pelo espiritual, você precisa ser tocado pelo sobrenatural, pela manifestação de Deus. E quando eu recebo a manifestação do Espírito de Deus, tudo de ruim da minha vida vai embora. E um caminho novo se apresenta. Agora, eu só posso obter esse encontro com o sobrenatural, eu só posso receber a visitação de Deus se eu buscar Ele através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, é a vida, Ele é a porta. Você não tem como se encontrar com Deus sem Jesus. Repito, Ele é o caminho. Eu conheço algumas pessoas e elas dizem assim: pastor, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Não existe possibilidade de você ser salvo sem Jesus. Você precisa dele. Ele é encantador. Lembro-me como hoje, naquele dia, quando eu decidi ir a uma celebração da Igreja Metodista Central em Cabo Frio, era um sábado à noite, e eu estava infeliz com a minha existência. Eu era bem jovenzinho, era um juvenil de 12, 13 anos, e eu tomei a decisão, como essa mulher tomou. A minha vida estava muito complicada, já com pequena idade, e eu precisava de algo novo, e eu fui àquela igreja. Ah, que coisa extraordinária aconteceu comigo naquela noite. Eu senti que Deus me amava. Eu estava me achando alguém completamente excluído, não em nenhum interesse do céu na minha vida, mas naquela noite eu percebi que Deus tinha interesse na minha vida. E Ele me visitou, e eu fui transformado. Eu me encontrei com Jesus e minha vida tomou sentido, tomou caminho. Jesus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você precisa, nesta manhã, abrir o seu coração para Jesus e toda a existência ruim vai dar lugar a uma vida melhor, mais digna e abençoada. Eu estou insistindo, Jesus disse: ninguém vem ao Pai sem o Filho, e o Filho é Jesus. Ninguém vem ao Pai sem o Filho, e o Filho é Jesus. E quando eu me encontro com Jesus, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que me acontece, ou nos acontece, é que eu sou transformado em filho de Deus. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor, eu me torno filho de Deus. Eu saio da condição de criatura e me torno um filho, uma filha querida. E a gente ouve constantemente que todo mundo é filho de Deus. Eu diria que todo mundo é destinado ou predestinado a ser filho e filha de Deus. Mas você só se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como seu Senhor. A Bíblia diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Você só se torna filho e passa a ter direito a receber a maior de todas as bênçãos. Você só se torna filho de Deus quando você, então, abre o seu coração para receber Jesus. O caminho é Jesus. Você precisa dele. A segunda coisa que nos acontece é que nossos olhos são abertos e a gente passa a ver algo que um terreno comum, uma pessoa comum, não tem o privilégio de enxergar. A Bíblia diz que quando eu me encontro com Jesus, as coisas que o olho humano não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que amam. Quando eu me encontro com Jesus, os meus olhos se abrem para essa realidade. Uma realidade de esperança, uma realidade de fé. Agora você olha, só vê medo, só vê terror. Quando eu me encontro com Jesus, eu encho de esperança. E o desassossego sai da minha existência. Isso é sério. Eu gostaria que você considerasse realmente o que eu estou falando. Há uma terceira coisa que nos acontece quando a gente abre o coração para Jesus. Eu passo a contar com a presença diária com um Deus. Eu passo a contar com a companhia de Deus constantemente. Porque eu passo a ser visto pelos céus como um eleito, um separado para a glória, um salvo, redimido pelo sangue de Jesus. E então Deus se coloca ao meu lado. Deus quer ser o seu companheiro diário. Ele quer limpar as suas lágrimas, enxugar as suas lágrimas. Ele quer estancar a sua dor. Você só precisa ir até Ele e pedir ajuda. Você só precisa disso. Isso não é algo pesado. Mas se você está satisfeito com a sua existência, ok, é a escolha tua. Aquela mulher de Marcos, do evangelista Marcos, narra a história dessa mulher, e ela se sentia insatisfeita, bateu na porta de Deus, e a porta se abriu, e Deus a abraçou e curou. Olha o que a Bíblia diz acerca daqueles que escolhem andar com Jesus. Ele diz: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E uma outra coisa linda nos acontece quando eu me encontro com Jesus. Eu recebo o direito de ter a vida eterna, não como uma possibilidade, mas como uma certeza. Ao me encontrar com Jesus, eu recebo o direito de viver eternamente. A morte não terá domínio sobre mim. Ainda que eu morra nessa terra, a Bíblia diz que eu vou ressuscitar para a glória e viverei eternamente com Deus. E é importante que você saiba que existem dois lugares para você passar a eternidade. A morte não é o fim de todas as coisas. Se alguém disse para você que a morte é o final, te enganaram. A morte é só um meio, um caminho. Quando eu morro carnalmente, fisicamente, a minha alma tem que se prestar contas a Deus. Então há dois lugares, um lugar chamado céu e outro lugar chamado inferno. Considere, por favor, isso. Você pode entender que isso é papo furado. Querido, olha, a Bíblia descreve isso de forma muito clara, muito clara. Você precisa escolher Deus, Jesus, para que então você tenha direito à vida eterna. A Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que o Romano diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O direito à vida eterna é lhe dado quando você se abre para Deus. A Bíblia também descreve lá em Hebreus que o homem e a mulher estão destinados a morrer uma única vez. E depois disso estarão em juízo, serão julgados por Deus. Quando eu parto dessa terra com Jesus no coração, nesse grande dia que eu tenho que passar pelo julgamento, o meu advogado, que é Jesus, se interpõe e diz para o Pai: ele já está livre, porque eu morri pelos pecados dele. Ele já está liberto, ele não tem nenhuma dívida, porque eu paguei a dívida dele. Aí então o Pai olha para Jesus e diz: filho, deixa esse rapaz, essa menina entrar no céu, e então você é recebido na glória. Lá na cruz do Calvário, Jesus corrompeu, desfez, rasgou toda a dívida que você tinha. Mas lembre, você em algum momento vai prestar conta de tudo que você fez, está fazendo nessa terra, aquele que te criou, a Deus o Todo-Poderoso. E se você chegar naquele momento sem Jesus, você estará numa situação muito difícil. E a quinta e última coisa que acontece na nossa existência, quando a gente se abre para Jesus, é o encerramento de uma vida de derrota e de tristeza. Jesus muda a nossa vida radicalmente. Quando eu me encontro com Jesus, dá-se por si encerrado uma vida de derrota e uma vida de tristeza. Lembram-se da história da mulher lá do fluxo de sangue, 12 anos de escravidão, 12 anos de sofrimento, até que ela se encontra com o Mestre. O mestre estava com pressa, estava indo para curar a filha de Jairo, mas quando ele é tocado com fé, ele para, abraça aquela mulher e diz para ela: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Você quer paz? Abra-se nesta manhã para Jesus. Daqui a pouquinho, dezenas de pessoas vão descer as águas, sabe por quê? Se encontraram com Jesus. E a água é um meio, é um caminho apenas, testemunha de que fomos salvos para a glória de Deus. Olha, a mulher da história que ouvimos se libertou, não somente do seu tormento físico que a consumia, mas também conseguiu dar fim à terrível angústia obrigada na sua alma durante longos anos. Por último, olha o que o mestre diz, porque me resta 1 minuto e 30 segundos. E eu falei que seria breve, falando apenas 20 minutos e 58 segundos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tente escutar o mestre, fecha os olhos. Cadê o tecladista?